mas hoje recebi, através da assessora para a imprensa da doutora Maria João Ruela, já hoje bastante cedo, me confirmava que poderia confirmar e que poderia anunciar a vinda do Sr. Presidente da República no dia 31 de dezembro, e penso que depois passará, em princípio ele passará cá à noite, ainda não está um programa muito bem definido. É Oliver do Hospital Evozela, e por isso vamos ter que acertar os dois programas, com certeza um será de manhã ou outro tarde, mas também por aquilo e por algumas conversas que tive, percebi que, até porque outro dia o Sr. Presidente da República deslocar-se-á também a Santa Combadão num almoço com pessoas que foram lesadas também pelos incêndios, de pessoas que se tiveram também. Teve a oportunidade de me informar isso há algum tempo, quando estavam a construir o programa. Congratulo-me com essa visita do Sr. Presidente da República, que nos dará visibilidade e que colocaremos um conjunto de problemas que temos ainda para resolver e que precisamos de alguma agilização, sobretudo nos processos de começarmos, de precisamos rapidamente. Os processos em relação às empresas, muitas delas já estão validados, o que quer dizer que a CCR, faltam-lhe alguns pormenores, mas brevemente, e informações ainda ontem, que brevemente chegarão as verbas de antecipação previstas no diploma às empresas. Isto será um sinal claro, porque nós precisamos de colocar, realmente fazer chegar, como neste momento estamos a trabalhar nos projetos com a CCDR.